Jason Abrão, uma dose dupla de saudade. O Goiás Caboclo tá de volta, a gente trazendo grandes recordações, né? A música raiz, a música romântica, trazendo mais uma dose dupla de saudade na passarela do seu rádio, povão querido do meu Brasil. Essa dose dupla também põe saudade nisso, gente. Cascatinha e Ana era a própria saudade cantando, né? Cascatinha e Ana cantando bonito em dose dupla de saudade para o Evandro Rodrigues e Chique Chique na Bahia, também para o José Sampaio de Lagoa da Prata nas Minas Gerais, abraçando a todo o povo de lá. Valentim Cabreira, de Catanduva, São Paulo, abraçando a toda a família sertaneja de lá. O Roberto, abraçando a Tamires com muito carinho e abraçando a toda a família. Júlio César, do Rancho Paredão de Mineiros, para a esposa Jaqueline, com carinho. Volney, a Sheila, o Diógeno, o Bruno, em São Francisco, nos Estados Unidos, né? Eita, também eu quero abraçar carinhosamente com essa dose dupla de saudade o Samuca mais a Kleber e a turminha lá deles lá, né? A Ana, o Samuelzinho, o João Pedro. E também eu quero mandar essa dose dupla de saudade pro José Alberto Silva, que é compositor. Ele tá abraçando a todos os amigos e amigas lá de São Carlos, São Paulo, especialmente o Ailton, o Romão e o Luiz, com as famílias lá em São Carlos, né? São amigos José Alberto da Silva. Eu quero mandar também essa dose dupla de saudade para os menininhos do seu Amin Camargo, a Márcia, o Ilma, toda a turminha do Amin Camargo, né? Então tá aí acompanhando o nosso programa. O Ilma, baita cantador brasileiro. A Márcia também canta bonito, né, Márcia? Obrigado pelo carinho de vocês, né? Obrigado. E aí a dose dupla de saudade traz Cascatinha e Ana, Maringá e Fazendinha do Indaiá. Acabou la marida, y por fin va a retirar.